Sétima Torre em 1182.5, avião chino 017. 3835 Guarulhos, está com 164 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. 3835, 2 ataques para o ponto de parada da pista no 0, via parte principal, táxi Índia. No ponto de parada chama a torre em 118.95, ajuste 10.17, grato pela colaboração. Sim, 10.17, parte com Índia, ponto de parada 285, da 3835. Chalé 6355 da presente, autorizada para o Osmótica. Grato, voando, Mótica. Muito gentil, Edson. Ali 4206, autorizado final do procedimento ILS, sexo e pistola 0, fome código estabilizado. Autorizado ILS, sexo 3, autorizado, boa tarde, então, avião Xenero 6, 314, na frequência da prova. Xenero 6, 14, unidade de linha helicóptero, 10, vento, 130 graus, 10 mais. Sempre alinhado, decolar, 10, Xenero 6, 314. Salvador, 3145 para autorização Galeão, posição 05. 3145, está fotocópia. Afirmo. 3145, autorizado para Galeão via UP90 857 Moussou, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Dael, Neda e Rumi. Aciona 5405, frequência do controle Salvador 120.8. Confirma o transponder? Transponder 5405, TAM 3145. TAM 3145, autorizado Galeão, nível 360, via UP9857 até Moussou, 10 decola, curva direita, Dael, Leda e Rumi, 5405, 208. Correto, TAM 3145, chefe para dar feedback acionamento 415. Reforma. 25125, 10, tenha uma ótima semana, minha filha. Alô, 620, puxa pegar também. 620, autorizado, se tiver que finalmente, chame táxi. Chame táxi, bom, 620. É 3-1-4, tripulado, 3-3, controle em 208, tenha uma boa viagem. 208, muito obrigado. Muito obrigado, Sam. Bom voo, querido. Até, um abraço. Controle Salvador, ou Xenero 6314, muito boa tarde, cruzando 1700. Momo. Xenero 6314, contato radar, seu operamento de voo 340 via César Bada. 0, via Momo, ou chegar 63, vamos embora. Estabilizou na RF, 4206. Aí 4206, acoplante de aproximação, chamamento de frequência da torre 118, decimal 95. 2195, 4206. Oi, Salvador, boa tarde, 4206, final de 7 milhas. Aviso 4206, continua a aproximação, aguardamos pista livre, assistindo o altímetro no 07. 07, guarda pista livre, 4206. Chegar 6314. Chegar 6314, mantenha a saída, guarde autorização. 6314. Centro da Papá. Costa Quebec, o gol no 169, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva, à direita, deixou de saída da El Leda Mótica, transponda 5403, controle 120, decimal 8, gol no 169. Autorizado nível de voo 360, para São Paulo Guarulhos, decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil da El Leda Mótica, transponder 5403, controle 120, decimal 8, voo 1169. O 1169, correto, cotejamento, chama para funcionar a posição 02. Câmara 02, 1169. 1835, decolado aos 35, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 1280, TAM 3835. Controle Salvador, uma boa tarde, este é o TAM 3835, Dial. TAM 3835, quando é o radar, sua para o nível de voo 360, via sobre o Dial. 360, Dial, TAM 3835. Autorizado táxi, Fátima 1 no Índia, ponto para a pista no 0, torre 1118, decimal 95, quem negar no 0, no 7, voo no 60. Uno 620, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Manter no zero, boa, 620. Quatro, dois, zero, meia, no solo 38, alinhar a pista, chame controle solo na frequência no 21, decimal 10. 206, autorizando o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Vina 63, boa tarde, obrigado. Gol 1869, desça via para 2000 pés, ajuste 10, 17. Uno 169, posição 2, para pushback e acionamento. Uno 169, posição 02. Zero 9 está ingressando na posição 01. Até o Uno 69. Azul 4206, ajuda o táxi, essa é posição 01, parte 1. Utilizando, tá, posição 01. 1869, autorizar o final do procedimento do LS, taxi, pistola 0, forma estabilizada. Está estabilizado, 1869. Controle, gol 620, decolou. Gol 620, contato radar, vou para o nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA. João 90, acione identificação, desça via chegada na área para nível de voo 050. 050, alguma possibilidade de uma posição instável? Mantenha a chegada na área, então 390, aguarde. Lucas? Opa! Ei, abraço! É. 4835, chame Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3235, abraço, abraço, abraço, abraço, abraço, abraço, abraço, abraço, abraço, abraço, Control 1869, complete sua estimação, chame turro, frequência 118, decimal 95. Bom, no 869, Avenida 9 Estado, continua aproximação, aguardando a pista livre, aguardando autorização para pouso, ajuste de altímetro 1097. Aguarda livre pouso, 1819. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistona 0, vento 130 graus, 09 nós, ajuste altímetro 1097. Livre pouso, 1809. Bruno 620, chame Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. 26852545, boa. Em frente, após taxa Índia, à direita, chama pelo ponto por 1895, no ponto espera, que legal no 07, ou no 169. Pois é, taxa Índia, direita, Índia, ponto espera 10, chama torre 108.95.1017. Boa, obrigado. Autorizado o táxi, a direita Índia, ponto de espera, pistão 0, chama a torre, 118, decimal 95, que é legal no 017. 317, autorizado o dia Índia, 3, 4. Salvador, boa tarde. Voo 1169, ponto espera, pistão a zero, pronto. Voo 1169 autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Ajuste altímetro no 0,97. Alinhe e manter pistão a zero, voo 1169. Voo 1869, no solo 48, ao liberar a pista, chame o controle solo na frequência 121, decimal 10. 1869. No 9, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola pistão a zero, primeira curva, à direita, perfil de saída, da El, Leda, Mótiva. Transpondo 54, no meia, controle 120, decimal 8, azul 69 no 9. Salvador, 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cortejamento, chama para posicionar a posição 03, Celso 6999. Paulo 1869, livrou. Polo 869, autorizado, táxi Alfa, Juliette, posição 062. Alfa, Juliette, para 612, 1869. São 3190, desço para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado final do procedimento de LSXI, pista 1-0, como cor estabilizado. Comandante, eu 3190, descendo para 2000 pés, informando a estabilização da linha de LSXI, extra. Nível 45, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ajuste altímetro no 097. Tá preso, não pode. Chama 6210, prossiga. Chama 6210, desconsidere via, autorizado a projetar. Romeu até Juliette Serra, autorizado descida 500 pés, ajuste na 097. Olha, Salvador, muito boa tarde, gol 1169, 2000, curva direita. Gol 1169, contato radar, sua para nível de voo 360 via CDBS. 360 via DAEL, gol 1169. No 45, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 10 mais, AGG altímetro no 097. No 45, copiou a torre Salvador. Copiou iniciado, está preso no 5-9-1, confirmará meu plano. Gente, está 1-2-0-3-5, confirma. 2-0-2-5. 2-0-2-5, ainda temos o plano aqui ativo, assim que estiver ativo a gente chama para copiar. No 45, decolador 53, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, 60, 3, 1, 4, 5, boa tarde. Controle, boa tarde, eu sou 3, 1, 4, 5, 5. contato radar na decolagem, subavia, saída da EL para nível de voo 360. Via da EL para o 3360, confere? Afirmativo, nível de voo 360. 360, nota 360. Deixará a 290, desça para 3.000 pés, ajuste na 017. Passou para o transporte de antepeste. Papa Romeu, Juliette Serra, mantenha o setor, chame torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, atualização. 591 no 30 Serra Bravo em Sortango, conforme rota, plano de voo, Golf 677, no nível 160. Decola da pistola 0, primeira curva, à direita, no perfil de saída rural. Transponder 5427, controle 120, decimal 8. Chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa semana. Outro setor, aguardando autorização para o cruzamento da final da pistola 0. Um Airbus da TAM a 2 milhas da Terra. Um Airbus 321. Afirmativo, está aguardando então por outra ilha da Terra. A dor é o Apatarro 8487. Apatarro 8487, pronto, copy. 8487, está pronto agora. Chicago 84827, autorizado Serra Bravo com o meu Fox Trot conforme rota, plano de voo, nível 390. Decola pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transporte seu 421 no controle, 120 decimal 8, Chicago 8487. Poderia, só repetir a resposta, por favor? 5421. Então foi autorizado Recife conforme nível 390. Recola da 10 com curva esquerda, saída Puca com transição em Caju, transponder 5421 e o controle 1208, APCACARGO 8487. Correto, procedimento APCACARGO 8487, chama para funcionar no parte 3. APCACARGO 8487 vai chamar para funcionar. O cruzamento do estômago 0 é retaguarda da Santos para o seu adversário. Então, 3090, tráfego avançado, autorizado pouso, pistola 0, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso 90, tá 3190. Sinal de procedimento ILS, FC, pistola 0, forma estabilizada. Usa o estômago zero, baixada e travada, transmissão. Meu AT Hotel Juliet Serra, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento no 30 graus, 099. Ajuste altímetro no 097. Autorizado, pouso no 097, Hotel Juliet Serra. Salvador, Asa Cargo 8487, pushback acionamento. Autorizado, chama tarde, Asa Cargo 8487. Autorizado, pushback acionamento, 8487. 2110, Juliano via Fonte Norte, na 3190. Então, 3145, chame Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, Alterno 25, Boa Tarde. Está 3190, 30 Taxi Alfa, reportando em meu hotel Juliette Sierra, considere no solo 01 ao estacionar frequência livre. Chame 2190, com baixa aproximação, chame torre, frequência 1118, decimal 195. Azul 6999, chamou a torre Salvador? Afirmativo, espera a prova. Autorizado, aqui, chama 010, vento 90 graus, 09, vento 09, 07. Autorizado, aliás, decolar, azul 699. Zero, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardava a pista livre, ajuste altímetro no 0 no 7. 909 iniciando? Agora, o azul 6909 se o senhor iniciar de imediato, vou desconsiderar a autorização e vai manter a posição. Ok, está iniciando agora o azul 6909. Motor. Checargo 8417, autorizado o táxi 7371 no Índia, ponto espera 02118 do sistema 95, QNH 1097, então temos um tráfego da TAM que está ingressando no 05. Sim, após o tráfego da TAM, segue via pátio 1, pátio 3, até o ponto de espera da 10 via Índia, 108.95 para o pátio 2.4.0. Ajuste de altímetro 10 no teste, vento 120 graus, 109, autorizado pulso. Estamos bom, a gente fala 0 no teste. A gente só tem que qualquer tráfego aqui para dar prioridade. Confirma o tráfego do 050 na ingressão, no vídeo? Olha, acredito que sim. Tem um avião no meio da sala, deve ser, então... Exato, então autorizaram o ingresso de 1, não tem nenhum tráfego, informaram. Ah, sim, obrigado, a gente estava esperando um tráfego para direito. Passar pela direita. 909, decolado ao 06, controle Salvador, na sequência 120, décima 80. 20, graças. É 210, nosso solo. A 06, ao livrar a pista, chame o controle do solo na frequência 121.1. E a Daya é o 340, né? Chama 6210? Chama 6210, 30 táxi alvo, reportagem da Juliette. Cargo 8487, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 10 grau 089. Isso, alinhar e decolar, pista 10, cargo 8487. 8487, decolado aos 09, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 308, obrigado, boa. 0309, posição 04. Agência da Via, sai da Puca para nível de voo 06918, quanto a 06919, chame Recife, frequência 133, decimal 25, alterno 23, decimal 1. Negativo, secundária 125, decimal 1, 06919. Confirmando a secundária 25, frequência 126, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 265, 2545, obrigado, boa tarde, 47. Oi, Salvador, boa tarde, SEM 3894, informação Quebec. SEM 3894, SEM identificação, desça para nível 050, via chegada a Mari. 050, via Mari, pode parar a procedura? Tive uma mantém a chegada da 3894? Mantém a chegada da 3894. Então, 3894, autorizado, está presente a posição IPAP, te considero via. Presente, para o IPAP, ele já recebeu, então 3894. Azul 2591 está pronto para o táxi, com o IOB de 68, 4 horas e 10, apenas sua porta segura. 30 táxi, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de pista 90, torre 1, 1895, que é negado na 017, Azul 2591. 2591 está autorizado, parte 3, parte principal, Índia, ponto espera da 10, torre 295. Muito obrigado. Boa. Corona 645, essa é a ambiente de estação. Eu fazia chegada a Banff para 4.000 pés, ajuste a 017. Via Banff para 4.017. Gol 164. Entre 894 e o separador de 1.000 pés, ajuste a 017. Autorizado para o procedimento ILS em pista 1.0 em forma estabilizada. Dessa 2.097, autorizado ILS Extension, estabilizado 3.894. 0, vento 120 graus, 099, hoje de altímetro 1.097. A linha decola da 1.0, azul 2.5. Autorizado nível 360, copia guarda e coordenação. Xenia 6201, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista 1.0, primeira curva à direita, fecha extraída, Dael, Leda, Irume. Transponder 5435, controle 120, decimal 8, Xenia 6201. Responde 5435, contingimento correto, repassador final 04. Salve Salvador, muito boa tarde, eu vou 1869, para frente da informação correta. 1869, Quebec confere. Já pronto, copy? Pronto, copy. Agora só um minuto, temos confirma esse livro aqui, eu vou ao centro, mas o livro precisado é o 360, né? Confirma? Confirma, 360. 0, azul 2591. Com 1166, essa identificação do avião chega da Mari para nível de voo 050. 1869, agora sim, ponto 4. Afirmo, 1869, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola 1-0, primeira curva à direita, fecho de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5436, controle 120.8. Nível 360 para Brasília, conforme rota do plano, decola da 1-0 com primeira curva à direita. Passo de saída, Arbor, Elefa. 445436, transponder, 1208, é o controle voo 1869. 5436, transponder, correto, chama a posição 06, 200, o voo 1869. Quebec confere, estamos autorizados no nível 350, agora só um minuto, copy. Completo, aproximação, chame torre, frequência 1198, decimal 95. 2895, obrigado, boa noite.